8 horas, o tempo tá da hora. Vou fazer um rolê, ver o que rola. Procurar algum lugar pra me divertir. Ouvir um som, trombar os manos à noite e curtir. Se fã, em algum lugar há uma festa. Tirar uma onda essa noite é o que interessa. Os problemas, as tretas vou deixar pra lá. Essa noite vou curtir até o sol raiar. Para isso, tenho que encontrar com meus manos. Para tirar aquela onda que sempre tiramos. Até já sei aonde deve estar. Fazendo um rolê pela praça aí. Pode crer, não falei, foi só chegar lá. E tava o mouse, o moleque, a Alcione e a banca. E aí rapaziada, vamos fazer um rolê. O Alwen, sei lá, demorou. Pode crer, na sequência chegou o Guição e trouxe aquela informação. E no Parque São Paulo tá rolando uma festa. Muita mina, muito som, é o que interessa. Demorou, vamos cair pra lá. Essa noite eu só quero é zoar. Sem droga e sem treta, né não? Essa noite vai ser só diversão. Sabadão, curtição, diversão. Vamos tirar uma onda, né não, né não. Sabadão, curtição, diversão. Vamos tirar uma onda, né não, né não. Sabadão, curtição, diversão. Vamos tirar uma onda, né não, né não. Sabadão, curtição, diversão. Vamos tirar uma onda. A noite promete, aí vamos aí. Hoje eu só tô afim é de curtir. Firmou, chegamos na festa. E de cara eu fiquei de olho naquela preta, calça larga, mini blusa, carne calão. Maquiagem discreta com belo batom. Uma troca de olhar está pintando o clima. Ela deu uma risadinha, ai ai ai, eu vou chegar na mina. O papo rolou, a ideia constou. Vai rolar um beijo, ganhei a noite, morou. Agora acompanhado vou curtir um som chapado. Quem tá rolando é DJ Anjo, meu aliado. Rap, soul, funk, música preta no geral. Daqui a pouco grandão, fundo de cristal. Todo mundo curtindo, tirando um lazer. De confusão, sangue bom, ninguém quer saber. O jogo do sistema ninguém vai jogar. E eu só jogo pra ganhar. E o meu time é da consciência, pá. Ideia certa, a toda prova. Vamos mudar de assunto que o freestyle vai ser agora. E Didi faz a batida por cima. Crucificado pelo sistema, é. Quem manda rima, quem manja no improviso vem. Todos curtindo, tirando lazer. Todos curtindo, ninguém fica parado. É sabadão, é mó barato. Sabadão, curtição, diversão. Vamos tirar uma onda, né não, né não. Sabadão, curtição, diversão. Vamos tirar uma onda, né não, né não. Sabadão, curtição, diversão. Vamos tirar uma onda, né não, né não. Sabadão, curtição, diversão. Vamos tirar uma onda, pena que tem pessoas que não sabem curtir. Precisam de drogas para fazer a mente fluir. Ter alegria e voar para o horizonte. Eu não preciso disso, pois minha alegria é de monte. Mano, mano, uma festa tem que ser assim. Todos vindo aqui para se divertir. Trocar uma ideia, catar uma mina, dançar a noite, é. Saber aproveitar sem drogas e sem violência, dando um chute no sistema. Esse é o esquema. Hip hop na veia, ei anjo, não se esqueça. Rola para os manos, o som bate cabeça. Opa, opa, a festa tá esquentando. O Tito Daniel, no break estou quebrando. Mostrando que a cultura hip hop ainda existe. Rappers, b-boys, grafiteiros conscientes. Os alunos do Tito tão aí, morou. E uma roda de capoeira agora se formou. Todos curtindo, junto, na moral. Mas agora a tristeza é geral. Amanhã cedo a festa tá acabando. Então com licença que eu vou me retirando. Mas sabadão a gente se tromba para fazer aquele rolê, tirar aquela onda. Sabadão, curtição, diversão. Vamos tirar uma onda, né não, né não. Sabadão, curtição, diversão. Vamos tirar uma onda, né não, né não. Sabadão, curtição, diversão. Vamos tirar uma onda, né não, né não. Sabadão, curtição, diversão. Vamos tirar uma onda, né não, né não. Sabadão, curtição, diversão. Já tirou.